Baixa a cintura, vai, meu. Fiscalizando, vai, com a dupla dinâmica do brega. Bem no veropa, assim, ó. Bem no meio do pitiu. Bora fazer a croma aqui no veropa, vai. Teco, fuleiragem. Tu te deu? Dança pra mim, Gustavo, dança, dança. Isso, dança. Tu te deu com essa aqui, assim, ó. Vai. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando e chorar ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando e chorar ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. E a recordação vai estar comigo aonde vou. E a recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança céu e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder se encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi rei. Aqui, aqui é a dupla dinâmica do brega, ao vivo no Veropa. E a galera no arré do pé, ó, essa galera vai ficar até o final. Obrigado, Veropa, valeu. Esses são os veropeiros, ó.